Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público em Paraguaçu obteve o bloqueio de aproximadamente R$100 mil do ex-prefeito da cidade, no sul do estado. O acórdão foi proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reformou a decisão de primeira instância que havia negado o pedido feito em uma ação civil pública. Em 2011, para comemorar o centenário de emancipação do município, foram realizados shows musicais com artistas contratados por meio de inexigibilidade de licitação. No entanto, o processo não seguiu a legislação ao contratar diretamente uma empresa que não era a representante exclusiva das atrações. A empresa firmou o contrato com o município simulando ser a representante exclusiva dos artistas, com o conhecimento do então prefeito. O procedimento de inexigibilidade foi considerado irregular. Segundo a decisão, não foram incluídos no processo pareceres elaborados pela Comissão de Licitação do município de Paraguaçu em 2011 sobre a opinião pública acerca dos artistas a serem contratados. Também não foram incluídos os critérios utilizados para a escolha das atrações, as razões da escolha da empresa que seria contratada e diversas certidões obrigatórias. Caso os réus sejam condenados, poderão perder seus direitos políticos, além de sofrer diversas sanções previstas na Lei de Responsabilidade Administrativa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.